Salva Dova, boa noite, Azul 4070, livrou. Azul 4070, boa noite, prossiga táxi via Taxi Alfa, reporte para ingresso pátio principal. E Alfa vai reportar para ingresso no pátio Azul 4070. Espera aqui mesmo, né? Estimativo, pode esperar esse mesmo. A instrução do tráfego de menor porte era alinhar e manter. O tráfego manteve ali a posição antes da pista, ok? Por isso que houve esse imprevisto aí. É, eu achei estranho, porque tinha uma aeronave da companhia para decolar na pista 10 e ele já estava do lado dela ali. Tanto que eu até me movimentei um pouco mais para frente e pensei que tinha mudado de lugar quanto se espera. Obrigado pela informação, a linha mantém 3662. O 3662 confirma que tá difícil de ver o ponto de espera aí? Não, negativo. Só achei estranho a gente no ponto de espera e a outra aeronave grudada com a aeronave na, alinhada na pista. Só achei estranho isso aí. Realmente o tráfego se antecipou. Ok, obrigado. A linha mantém 3662. Oceanas 6310, qual é o estimado para iniciar? Está iniciando agora, que estava aguardando a remoção do Finger aqui, ok? Eu, agora pode... Está iniciando. É, quer que mantenha a posição? É que eu estava com a aeronave para ingressar no gate 1, ela está ali próximo. Pode iniciar. Reporte para o táxi. Ok. Está iniciando então, 6310. Positivo. Tocou e RMTU 00, reporte para vez norte para girar base. Portarão através norte para gerar base, Olímpico. 58 agora, frequência do centro, chamar 12685. 2085, uma boa noite, 3258. Boa. Sim, a gente vai manter na Alfa Azul 4070. UEP 748, ITAP, em descida para 2000 para capturar o ILS, autorizado a aproximação. Autorizado o, para o 6748. 662. Papa Romeo Lima Tango Alfa, chame Recife, a frequência 1251. Chama Recife 1251, Lima Tango Alfa. Patrulha Salvador, boa noite, o Xenã 6303 na Patrulha de Alagoinha, sem informação X-Ray, cruza 220 em descida 150. Oceano 313, Salvador, gira à esquerda, voe bombe, direto para 5.014 para chegada bom. Desce 5.000 na Patrulha de bombe, 1014, chegada bom, 6303, obrigado. Prosseguir o táxi, Índia Alfa, ponto de espera, torre no 8, decimal 612. Afirmativo, 1862, obrigado pela colaboração, uma boa noite aí para o trabalho. Boa noite, um bom voo. Azul 4070, após o início do táxi do Airbus ao Xené, no través do gate 4, prossegue para o gate 01 via Juliette. Vai prosseguir para o 01 via Juliette, Azul 4070, até daqui a pouco. Até mais. 62, transfere, 2000 pés, Lucas e Pá. SAN 3662 transfere, este é o controle Salvador, meu cordial contato radar. Boa noite, senhor, na sua escuta, 3662. Tá, usamos aeronave. Folha de Salvador, TAM 3662. Alguma possibilidade de voar Jamo da presente? Livre. Direto Jamo, 3662, obrigado. Utilizador 6748. Sim, cheque o trecho aumentou aí. 1186, web 748. 1866-6748, acabou. É. Salvador, uma boa noite. É o SNR 6310, final. É, desculpa. Aproximadamente, pode esperar na pista 10. Ali mantém o SNR. A linha aí mantém, o Xenero 6310. O colega que tá na final tá quantas milhas? 3 milhas. Tá legal. Web 6748, boa noite, tá visual, está no localizador, 2 milhas do externo, baixado, travado. Estimativo 6748, aguarda no pista mesmo. Aguarda. Helicopterizado, perna do vento. Estimativo, Olympus, informe no Través Norte. Passará Através Norte, Olympus. 1.000 pés para o Olympus. 1.000 pés. 14. Duna e ILS para pouso, câmbio. 5.000 com 1.014 na proa de Duna, TAM 3305, muito boa noite. Oceané 6310 tem livre decolagem, 130 graus, 109, informa o tráfego na perna do vento. Ok, está iniciando a corrida na 6310. Web 6748, informa o tráfego perna do vento no 1.000 pés, 1P3 da Força Aérea. 6748. Time, esse tráfego vai ingressar na retaguarda do 6748? Olimpo 03 será o número 2 para 10. Gire base a retaguarda do 737 da WebJet final 10. Afirmativo, como número 2, visual com aeronave na final, WebJet, Olympus. Para pushback, acionamento. Olympus 04, autorizado, reporte para o táxi. Autorizado pushback, acionamento, reportará para o táxi, gol no 604. Pushback, acionamento, 3152. No gate 2, mantenha a posição, aguarde para iniciar. Guardar 3152. 130 graus, 109. Autorizado o pouso para o 6748. Como número 2, Olympus. Afirmativa, aguardando pista livre, pista livre, Olympus. Guardada, Olympus. O Xené decolou ao 07-1935. 1935, boa noite. Controle Salvador, uma boa noite. É o Xené 6310. Oceano 310, este é o controle, meu cordial contato, radar. Cordial, 6310. Possibilidade de coordenar alguma proa à frente aí com o centro Recife? Pra gente, o ideal seria do Romeo Fox 11. Pra gente, a proa ideal é 055. É, Romeo Fox 11, né? Isso, o finalzinho da perna do vento lá de Recife. Ah, ciente. Oceano 313, desça para 4.000. 4.000, 313. 9, né, 748. Salvador, boa noite, Web 6748, Rio Flamengo Pista. Objeto 6748, prossiga taxa via taxiway Alfa Juliette para o gate 05. Alfa Juliette para 05, 6748. Oceano 6310, suba para o nível 330. A solicitação não foi acolhida pelo melhor centro de controle do Nordeste. Mas o senhor pode voar direto Jambo. Ok, sobe por 330 direto Jambo. Obrigado pela tentativa. TAM 3662, chame Recife, 12685. 12685 Recife agora, muito obrigado, boa noite, TAM 3662. Boa. Linde Alfa até o ponto de espera, pistola 0. No ponto de espera, torre no 8, decimal 612. Linde Alfa até o ponto de espera e chama a torre 118. 60 com 1604. 3152, gate 2 autorizado, puxa, aposta para o táxi. Autorizado, puxe, tá 324. Torre Salvador, gol 1604 no ponto de espera da 1-0. Ali mantém o 1604. Ali mantém gol 1604. O 3305 está cruzando a linha do litoral, vai iniciar o voo sobre a água. Sem restrições até 2000. Sem restrições até 2000, pés, então 3305. Oceano 3, 1-3, livre LS. Obrigado, livre LS, chamará. Estabilizado, 63, 1-3. Alinhado na 1-0, gol na 604. 120 graus, 1-0 norte, autorizado. Autorizado a decolagem da pista 1-0 para o gol 1-604. 1-0, 1-4, total 9-9-0. Olimpo 03, tem livre base, 137 da Gol, está iniciando corrida, reporte na final. Será na final, Olimpo? Oceano 3. 1-0, chame Recife, 12685. 12685, obrigado, boa noite. Boa. então cruzamento com 300. Gente, Olympus, continua a aproximação. Moro 604 ao 013935. Tá na final, com o trem baixo travado, Olympus. Livre de toque remetida, 120.10, Olympus 03. Estoque, 03. 935, boa. Controle Salvador, boa noite, 1604. Polo 604, controle, boa noite, contato radar. Aracaju, 2h20, PAB 177. Livre o táxi à direita, 177 a bordo, no ponto de espera a torre 186. Boa noite, 3152. Ponto de espera 186, tá 3152, boa. Tá no lock com a pista vista 6393. Ciente, checa o trem, chame a torre 1186. Chama a torre 186, checando o trem. Obrigado, 6313. Obrigado. Passará através norte, Limpos. Forçar no ILS no 0, tá 03, através não ativizou a aeronave na final. Afirmativo, o Olympus será o número 2, reporte no através do tráfego. Portará no através do tráfego, Olympus. Xené 6313, você escuta? Na sua escuta, passando externo, visual com a 10. Afirmativo, informa o aeronave número 10, perna do vento, pista 10, será o número 2. O senhor está autorizado o pouso, 120 com a 12. Ciente, 120 com 12, visual com a aeronave à esquerda. Livre pouso na 10, 6313. Torre, boa noite, T3152, pronto, ponte 7-0. Ciente, 3152, mantém o ponto de espera. Ciente, mantendo, 3152. Patrulhas no través, passou através da aeronave na final, Olympus 03. Afirmativo, reporte final no 0, Olympus. Total 9907, sem restrições, para 2000. Autorizado para 2000, PES, total 9907. Controle total, voltando. Total voltando, prossegue. Hoje, possibilidade de nós apurarmos Duna? Livre. Ok, obrigado. Boa noite, qual é o horário do plano, o azul 4071? Para 2315. Ok, eu não tenho aqui, vou checar no sistema, ok? Aguarde um instante. Tá bom, obrigado. Tem a saída prevista? É, eu preciso saber a aerovia, só sabe qual é? Pelo plano aqui é Upper Zulu 16, CPHZ. Da Euleda Bridge a subida, da Euleda Bridge. Obrigado. Direita 2163, no sol 1019, direito 2019. Direita 2019, 6303. 1604, chame Recife, 12685. 1215, tem mais uma? A 15 não, capitão, é 85, 126, 85. A secundária é 13365, boa viagem. 3365, boa. Quem vai autorizar toque remetida? 03, prossegue toque remetida. A Lima tem o 13152 após o tráfego na curta final. Fecha após o tráfego ali, mantém então 3 anos que vai. Meu, eu vou chegar aqui no telefone, eu vi o senhor acabei de falar aqui. O senhor Adildo Almeida é o vigilante em Portal Atlântico que pega. Salve, Salvador, boa noite, senhor. Ah, eu preciso ouvir. Bruno, sua escuta. Prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3-1-3. Vamos lá, do Tinha aí, uma vez, 4-1. Posição. Tocou MT-121, repórter através norte. Repórter através norte, eu limpo 03. Adulto, 3305, boa noite, base do Sainte, a Céu, abraçado, travado. 3305, ciente, aguarde pista livre. Guardando 3305. O tráfego liberou o eixo, está ingressando perna do vento, vai manter o número pés. Sua decolagem está autorizada, 120 graus, com a 12. Iniciando 3152. O Web 6747 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela Upper Zulu 21, a primeira aerovia. Após a decolagem da cabeceira 10, fará curva à direita, cumprindo a subida Arbor, após Elefa, direto Sagaz. Decolando, ou perdão, o transponder é 5503, o controle 1935. Quanto é isso? Aproximação em LS. Oi, senhor, está autorizado em LS total 9-7, reportando estabilizado. Do Guarulhos, 340, Viel Pesulu 21. A saída é Arbor, voo Elefa, via Pesulu 21, controle sai 1935 e o transponder 5503, o 6747. Correto, 6747, chamando para o posicionamento no portão 5. Chama nada, 6747. Hoje é 6303, está antes da Juliette. 6313, ingresse via Juliette para o portão 02. Juliette 02, 6313. 5 aos 23. Controle 1935. Afirmativo, 11935. Ok, obrigado, boa noite, bom trabalho. Controle 3152. 3152 é o controle, está em contato radar. 2. Azul 4071 na escuta do solo? 4071 na escuta. Eu confirmei com o centro não tem o plano nem a CHG, ok? Peço para que a companhia entre em contato lá com o CGNA para verificar a situação do plano. Tá bom, entrar em contato com a companhia aqui, obrigado. Você estabilizando agora, contando lá na 07. Cheque o trem, chame a torre, 1186. 1186, muito obrigado, até já. Salvador, mais boa noite, total 9907. Boa, total 9907, aguarde pista livre para o posto. A sua escuta para pista livre, total 9907. Total 3305, no solo aos 24, agilize a liberação à direita e chame 121 decimal 9 para táxi. 319-3305. Total 9907, o vento é 120 graus, uma dúzia de nós, QNH no 0 no 4, livre pouso na 10. Livre pouso para o total 9907. Como final? Ah, 7. Do vento, Olympus. Olympus 03, mantém a perna do vento, aguarde para baixo. Guardando para base, 03. Nível 310 como final. E aí, 310, grato. Três, livre base, reporte final da zero. Livre base, ali foi 03. No solo aos 26, libere a direita e Alfa Quilo para o pátio 3. Livrando a direita, Alfa Quilo, pátio 3, total 9907. Salvador, boa noite, Rio 5972 transfere, perdeu o contato do centro, atinge 160 restrito. Rio 5972 transfere, este é o controle Salvador, meu cordial. Foi para a Duna, desça para 2000 para o ILS comigo à toa. Muito grato, boa noite. Da Duna 2000 para o ILS. Confirmando 1014 ajustes, 1972. Positivo. Grato.